para ser feliz. A liga firma, liga firma, liga. Na jogada, pronto pro combate, sem nenhum impasse, a face limpa, sem maquiagem. De volta às ruas com os meus de fé e os de responsa, que segura as broncas. Aconteça o que aconteça, com a certeza que o jogo vai virar a favor. Porque sei do meu valor e o quanto ralei pra chegar onde estou. Ainda não é o topo, mas essa é a meta. Vou fazendo a escolha certa pra que possa alcançar. Com a firmeza no olhar, a visão além do alcance. Muita hora nessa calma pra que não desabe as avalanches. Estrategista come um tabuleiro, mexendo as peças certas pra que os inimigos não invadam meu reino. Muito tempo de estrada pra morrer nessa praia. Essa não é minha cara, não posso abaixar a guarda, nem dar brecha pros canalhas que torcem pro meu fim. Ainda bem que tenho Deus, os bons por mim. Nasci assim, vou prosseguir com sede de vitória, lutando a toda hora pra deixar marcas na história dos fracos. Pulei fora, tô junto com os determinados, que na hora que o bicho pega são os que estão do seu lado. Isso é fato, reconheço os de fé, não desmereço. Humildade vem de berço, então saiba conservar o brasão, marcar no peito, carrega desde o começo. E pra quem não conhece, aqui é Easy CDA. A-C-Y-C-D-A. Liga firma. A-C-Y-C-D-A. É pra firmar, tá? A-C-Y-C-D-A. Liga firma. A-C-Y-C-D-A. É pra firmar, tá? Carregando meus sonhos como um guerreiro, só espada, sem largá-la por nada, pra poder se defender do que possa acontecer no decorrer dessa estrada. Uma vez que a minha honra, não troco ela por nada. Igual muitos fazem por aí, sem nenhum pudor. Minha escola, meu berço, tá carregado de valor. Faz favor de saber, antes de me julgar, quer saber? Chega aí, pois tem história pra contar. 92, o início, vou seguindo em frente. As quedas, coisa ruim, não abalaram minha mente, nem os que mentem, pra poder envaidecer. Esses tipo que não presta, só me fez engrandecer. Tô de pé, desse liga, pronto pra encarar a briga. Tô na fé, bota fé, a 120 na corrida. Só nos para Deus e a morte, tô firmeza no ideal. Coração ardendo em brasa pra lutar até o final. Hip hop meu fardo, que só morreu pros fracassados. Pra quem entrou de embalo só querendo aparecer. Tenho uma história, um passado, com a raiz conectado. Eu tenho um legado e não posso deixar morrer. Tenho um sonho a conquistar, um nome pra zelar. Não breco a caminhada, pois a vida é uma disputa. Muito choro, muita dor, muito tapa de luva. Muita gente pra provar que a vitória vem com a luta. A-C-Y-C-D-A. Liga firma. A-C-Y-C-D-A.